Tô vir o mar sentado na pedra, sentado na areia. E senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marzia. Marzia na serra, um olhar sobre o mar, levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Diante do mercado municipal de Olhão, em plena Ria Formosa, existe um pontão onde atraca o caique Bom Sucesso, uma réplica da embarcação de pesca que escreveu uma página gloriosa da nossa história. Um caique de pesca é uma embarcação antiga, tinha cerca de 20 metros de comprimento e aproximadamente 6 metros de boca, ou seja, de largura. De coberta corrida, popa quadrada e proa direita, tinha dois mastros, sendo um deles inclinados para avante e o outro para ré, ou seja, a parte de trás da embarcação. As velas eram do tipo bastardo, sendo a de vante um pouco maior do que a de ré. A sua tripulação era formada por cerca de 15 a 20 homens e cada pescador manobrava uma cana com cerca de 2 a 3 braças, isto é, 3 metros e meio a 5 metros e 20 centímetros. Era desta forma que faziam as suas pescarias até encherem a embarcação. Sob o sol em fogo acesa, pássaros vão na linha ilesa em que do horizonte desponta o dia. Os caiques eram embarcações velozes e de grande resistência, cuja principal função era a pesca, encontrando-se principalmente a laborar ao largo de Cascais, de Setúbal e da costa algarvia. É sobre o caique, tipo de embarcação antiga que existia no Algarve, e mais especificamente sobre o caique Bom Sucesso, que hoje iremos falar. Estava-se no ano de 1807. Em outubro, as tropas napoleónicas iniciam a invasão a Portugal, passando a dominar o país de norte a sul. No Algarve, as tropas invasoras fazem o seu quartel-general em Faro. A 16 de junho de 1808, reagindo contra um edital afixado pelos franceses na porta da Igreja Matriz de Olhão, o coronel José Lopes Sousa rasga o documento e incita o povo à revolta. De imediato, respondendo ao apelo do militar, o povo inicia a revolta contra os franceses. Deste modo, armado de espadas e espadins antigos, fisgas e apenas poucas espingardas, os olhanenses fazem uma espera ao inimigo junto à ponte de Quelfes. No combate desigual, os invasores franceses foram derrotados, o que originaria o movimento de libertação por todo o Algarve e a consequente retirada dos franceses para o norte. Thank you. decifrar o que resta de mim e assim lavar as mágoas. Tentei entender, sentir a sensação de ser parte do todo. Tentei refazer o que tinha perdido e começar de novo. Na orla dos teus sonhos tento chegar, mas nunca chego. Não sei se és tu que não deixas ou se eu de ti tenho medo. Viajamos por muitos rios, apaixonados Nessa altura, a família real portuguesa encontrava-se exilada no Brasil, tendo fugido de Portugal antes das tropas francesas chegarem a Lisboa. É então que surge a ideia de levar a boa nova da expulsão dos franceses das terras algravias. Assim, no dia 7 de julho de 1808, um grupo de pescadores olhanenses, formados pelo piloto Manuel Nobre, pelo mestre Manuel Garrocho e outros 15 tripulantes, António Gêmeo, António Serrão, António Palma, Domingos do Oborrego, Domingos de Sousa, Francisco Lourenço, João Lopes, João do Munho, João do Ó, Joaquim Ribeiro, José Pires, José da Cruz, José Serrão, Manuel de Oliveira e Pedro Ninil largaram de Olhão a bordo do caique Bom Sucesso rumo ao Brasil para levar a boa nova da expulsão dos franceses do Algarve ao príncipe regente Dom João. Meus companheiros amados, não vos espero nem chão, porque vou para outros lados, mas é certo que vos amo. Nem sempre os que estão mais perto fazem melhor companhia, mesmo com o sol encoberto, todos sabem quando é dia. Vosso campo imenso vou cortando meus atalhos, por vosso amor é que penso e me dou tantos trabalhos. Não condeneis por enquanto minha rebelde maneira, para libertar-me tanto fico vossa prisioneira. Por mais mais longe que pareça, ides na minha lembrança, ides na minha cabeça, valeis a minha esperança. Nem sempre os que estão mais perto fazem melhor companhia, mesmo com sol encoberto, todos sabem quando é dia. Vosso campo imenso vou cortando meus atalhos, por vosso amor é que penso e me dou tantos trabalhos. Meus companheiros amados, não vos espero nem chamo, porque vou para outros lados, mas é certo que vos amo. A 14 de julho de 1808, o caíque Bom Sucesso chega ao Funchal, onde embarca água potável e o praticante piloto Francisco Machado, que já navegara de Lisboa a Macau, enfim, já com alguma experiência, a fim de substituir o piloto Manuel Nobre em qualquer eventualidade. Após ter enfrentado uma tempestade na travessia e algumas peripécias, a 22 de setembro, o caíque Bom Sucesso entra na Baía do Rio de Janeiro. Os seus tripulantes são então recebidos pelo príncipe regente Dom João, o qual, bastante impressionado com o feito dos heróicos olhanenses, os recompensa monetariamente e com várias patentes militares, comprando inclusivamente o caíque que passou a ficar exposto no arsenal de marinha do Rio de Janeiro e oferecendo-lhes um iate novo com o qual regressariam ao Olhão. A 15 de novembro, através de um alvará régio, o príncipe regente, reconhecendo o feito heróico dos olhanenses, e leva Olhão a vila, nomeada agora de Vila de Olhão da Restauração. Oh, Vila de Olhão da Restauração, madrinha do povo, madrasta é que não, com tapas e bolos enganam burlão, os que de lá são e os que para lá vão, e os que para lá vão, e os que para lá vão. Oh, flor da trapeira, oh, rosa em botão, duas cantoneiras bem bonitas são. Larga o pescador, o que tens na mão, que o peixe que levas é do teu patrão. É do teu patrão, é do teu patrão. Limpa o teu suor no camisolão, que o peixe que levas é do cais do Olhão. Vem o mandarim, vem o capitão, paga o pagador, não paga o ladrão. Não paga o ladrão, não paga o ladrão. Oh, Vila de Olhão da Restauração, madrinha do povo, madrasta é que não. Quem te pôs assim, mar feito num cão, foi o tubarão, foi o tubarão. Foi o tubarão, foi o tubarão. Mulher empregada, diz o povo vão, que aquela empreitada não dá nada não. Oh, Vila de Olhão da Restauração, madrinha do povo, madrasta é que não. Madrasta é que não, madrasta é que não. Par é uma cidade, vila é uma prisão, para quem nela mora não há outra não. Oh, pata descalça, deixa-me da mão, que os da tua raça já não pedem pão. Já não pedem pão, já não pedem pão. Passa mais de um dia, todos lembrarão. Passa mais de um ano, que morreste Olhão. Ó, Vila de Olhão da Restauração, madrinha do povo, madrasta que não. Madrasta que não, madrasta que não. Madrasta que não. Madrasta que não. Atualmente, esta réplica do caique de pesca Bom Sucesso, mandada construir pela Câmara Municipal de Olhão, encontra-se no seu cais de amarração junto ao mercado da cidade. Com o propósito de promover ações culturais e lúdicas através de visitas e passeios, de vez em quando o novo caique Bom Sucesso, com quase 18 anos de existência, navega à vela ou a motor tranquilamente pelas águas da Ria Formosa. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Onda que enrolada torna, pequena ao mar que trouxe, e ao recuar tu transtornas como se o mar nada fosse. E ao recuar tu transtornas como se o mar nada fosse. Porque é que levas contigo e ao voltar ao mar antigo não levas meu coração? E ao voltar ao mar antigo não levas meu coração? Há tanto tempo que eu tenho que me pesa do sentir. Levo no som sem tamanho de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.